passando pela prova no caminho, desafio buscando a salvação. Mas preso no labirinto, meu semblante segue expondo. Pra todos um homem forte, mas meu subconsciente grita: Senhor, me socorre e provide. A vitória tem que curvar o joelho, jejua, curva só fonte. Muita fé, muito empenho, ajudar um amigo que precisa de apoio. Dá exemplo pro menino que vem, diz o grandioso. Com toda dificuldade, sempre me mantém em pé. Desviei do teu caminho, mas tô firmado em minha fé. Tua palavra me consome, purifica o meu ser. Me dá força, me consola, faz parar de sofrer. Nunca me derrubaram porque tem me resguardado. Agradeço a ti, ó Pai, por não ter me abandonado. Tua palavra é a bênção que alimenta meu coração. De todos os meus pecados, Senhor, peço perdão. Quando nego que pequei, ao mesmo tempo estou pecando. Mas às vezes com os erros a gente acaba acertando. Acaba aprendendo a te amar mais e mais. Senhor, muito obrigado pelo bem que tu me faz. Atravessei uma vez, me sobrevivi. No deserto derrubei o gigante da vitória. Estou perto, renasci, ressurgi, ouvindo o filho, revigora. Avisa pra Satanás que eu tô passando pela prova. Atravessei uma vez, me sobrevivi. No deserto derrubei o gigante da vitória. Estou perto, renasci, ressurgi, ouvindo o filho, revigora. Avisa pra Satanás que eu tô passando pela prova. Eu tô passando pela prova. Quero ser digno de louvor, espalhar a tua glória. Tua presença sobre mim me fortalece nessa hora. Nunca me abandonasse, mas eu se abandonei. Fugi da sua estrada, do caminho desviei. Sei que fosse meu escudo da lança do opressor. Fui ovelha do rebanho que fugiu do seu pastor. Quando penso que tô forte, o inimigo me ataca. Mas contigo ao meu lado, nada disso me abala. A maldade que me cerca, o vento leva embora. Tua voz no meu ouvido, filho, se levanta agora. A todos que louvaram e oraram e suplicaram, me botaram em oração perante ti, se curvaram. Obrigado, Cristo Jesus, que sangrou por mim na cruz. Tô passando pela prova porque tenho sua luz. Porque tenho sua luz. Atravessei uma vez, me sobrevivi. No deserto derrubei o gigante da vitória. Estou perto, renasci, ressurgi, ouvindo o filho, revigora. Avisa pra Satanás que eu tô passando pela prova. Atravessei uma vez, me sobrevivi. No deserto derrubei o gigante da vitória. Estou perto, renasci, ressurgi, ouvindo o filho, revigora. Avisa pra Satanás que eu tô passando pela prova. Eu tô passando pela prova.